Depois que Jill e Barry se separaram, Wesker ficou agachado no andar de cima do hall principal, pensando. Ele sabia que aquela hora era importante, mas ele queria criar algumas possíveis situações antes de agir. Ele já cometeu erros e não queria que acontecesse de novo. Os Alphas eram um grupo brilhante, fazendo sua margem de erro se estreitar. Ele recebeu as ordens alguns dias atrás, mas não esperava ter que pô-las em prática tão cedo. A queda do helicóptero do Bravo foi uma casualidade, tal como a covardia de Brad. Mesmo assim, ele devia estar mais preparado. Ser pego de surpresa foi tão não profissional. Suspirando, ele colocou os pensamentos de lado. Ele não esperava terminar aqui, mas foi o que aconteceu. E se julgar por falta de previsão, não mudaria nada. Além disso, havia muito o que fazer. Ele conhecia bem o subterrâneo da mansão, só que ficava muito pouco dentro dela. Já os laboratórios ele conhecia com a palma de sua mão. A mansão era um labirinto, projetada por um engenhoso arquiteto no começo da loucura. Spencer era estranho. Ele instalou tudo quanto é tipo de pequenos mecanismos na casa, do tipo que se vê em bobos filmes de espionagem dos anos 60. Mecanismos que tornarão esse trabalho duas vezes mais difícil. Chaves escondidas, túneis secretos. É como se eu estivesse preso num desses filmes, com direito a cientistas malucos e um relógio de pêndulo. Seu plano original era de levar ambos os times para a mansão e limpar a área antes de descer para os laboratórios e preparar as coisas. Ele tinha chaves mestras e códigos, claro. Elas foram enviadas junto com as ordens e abririam todas as portas da casa. O problema era. Não havia chave para a porta que dava para o jardim. A fechadura era um quebra-cabeça. E era o único meio de ir para o laboratório, exceto andar pela floresta. Coisa que não vai acontecer. Os cachorros pulariam em mim antes que eu pudesse dar dois passos. E se os 121 escaparam? Wesker tremeu, lembrando do acidente com o guarda-recruta, que chegou muito perto das jaulas, cerca de um ano atrás. O cara foi morto antes de poder dizer socorro. Wesker não tinha intenção de contornar a casa sem a cobertura de um exército. O último contato com o lugar foi há 6 semanas. Uma histérica ligação de Michael Deese para uma das centrais do escritório White. O doutor tinha trancado a mansão, escondendo as 4 peças do quebra-cabeça para manter os contaminados longe da casa. Até então, eles estavam todos infectados e sofrendo de algum tipo de paranoia de desejo. Um dos mais fascinantes. Efeitos colaterais do vírus. Só Deus sabe o que aconteceu lá embaixo enquanto eles vagarosamente perdiam suas mentes. Deese não foi exceção, apesar de ter aguentado mais do que os outros. Algo a ver com o metabolismo individual. Wesker foi informado. A companhia já tinha decidido destruir tudo, apesar do cientista ter sido assegurado de que a ajuda estava a caminho. O pessoal do White não arriscaria mais contaminações. Eles cruzaram os braços por quase 2 meses, enquanto Rackham sofria as consequências, enquanto o vírus perdia a sua força. Aí mandaram Wesker para arrumar a bagunça, que agora já era considerável. O capitão correu seus dedos pelo veludo do carpete, tentando se lembrar de detalhes da reunião sobre ligação de Deese. Gostando ou não, tudo tinha que ser feito esta noite. Ele tinha que coletar as evidências requeridas e ir para os laboratórios, tendo encontrado antes as peças da fechadura. Deese foi incoerente, dizendo algo sobre corvos assassinos e aranhas gigantes, mas ele insistiu que as peças estavam escondidas onde só Spencer as acharia, e isso fazia sentido. Todos que trabalhavam na casa sabiam sobre a atração de Spencer por mecanismos secretos. Infelizmente, Wesker não se preocupou muito com eles, sem saber que algum dia precisaria dessas informações. Ele se lembrou de algumas. A estátua do tigre com a combinação de olhos, a sala das armaduras com gás e a sala secreta na biblioteca. Mas eu não tenho tempo de ir em todas elas, não sozinho. Wesker sorriu de repente e se levantou, impressionado como não havia pensado nisso antes. Ele poderia dar uma nova missão aos Alphas e procurar pelas peças, só que ele não precisava fazer tudo. Chris está muito ocupado e Jill ainda é imprevisível. Barry Burton era um homem de família. Chris e Jill confiavam nele. Enquanto eles estão andando pela casa, eu posso ir ao sistema de autodestruição e depois sair daqui. Missão completa. Ainda sorrindo, Wesker foi para a porta dupla que dava no parapeito da sala de jantar. Era uma chance de testar suas habilidades contra o resto do time e contra as criaturas que certamente estavam por aí. Isso poderá ser divertido. Dio apontou a arma na direção do som, o triste grito ecoando por todo lugar enquanto a porta se fechava. Aí ela viu a origem do barulho e relaxou, sorrindo. Mas que diabos vocês estão fazendo aqui? Ela ainda estava na parte de trás da casa e decidiu checar as poucas salas antes de voltar para o hall principal. A primeira porta que ela tentou estava trancada, a entalhação de um capacete na fechadura. Seus lockpicks foram inúteis. Então ela foi ver a porta do outro lado, que abriu facilmente. Ela entrou preparada para tudo, só que não esperava ver um monte de corvos espalhados numa barra de suporte ao longo da sala. Os pássaros negros soltaram outro de seus irritantes gritos. E Jill tremeu. Haviam dúzias deles, batendo as asas enquanto ela procurava ameaças na sala. Ninguém nela. A sala em forma de U a qual entrou era fria como o resto da casa, e não tinha móveis. Era uma galeria, nada além de retratos e pinturas alinhadas na parede central. Penas escuras estavam espalhadas pelo gasto chão de madeira. Jill imaginou como eles entraram lá e há quanto tempo. Suas aparências eram estranhas. Eles pareciam maiores do que o normal, e estudavam com um olhar quase sobrenatural. Jill tremeu de novo, voltando para a porta. Não tinha nada de importante lá. Reparando nos retratos, ela percebeu que haviam botões sobre as molduras. Ela presumiu serem os interruptores das luzes, apesar de não entender por que alguém se incomodaria em fazer tal galeria para tão medíocre arte. Um bebê, um jovem homem. As pinturas eram horríveis, mas não exatamente inspiradas. Ao tocar a fria maçaneta, ela franziu. Havia um pequeno painel ao nível do olho à direita da porta, rotulado Spots, luzes. Ela apertou um dos botões e a única luz se apagou. Os pássaros desaprovaram, batendo as asas, e Jill a ligou novamente, pensando. Se esses botões são das luzes, para que são aqueles controles debaixo dos quadros? A sala era mais do que ela pensava. Jill foi para a primeira pintura em frente à porta, um grande quadro com anjos voando e nuvens iluminadas pelos raios do sol. O título era Do berço ao túmulo. Não tinha botão sobre ele. E Jill foi para o próximo. Era o retrato de um homem de meia-idade ao lado de uma elaborada lareira. Pelo corte de seu terno e seu cabelo, o quadro deveria ter sido pintado no final dos anos 40 ou no começo dos anos 50. Tinha um simples botão on-off sob a moldura, sem nome. Jill pôs da esquerda para a direita e ouviu um som elétrico. E atrás dela, os corvos explodiram numa gritaria. Tudo o que ela ouviu foram os gritos e o bater de asas enquanto pulavam em cima dela. E Jill correu, a porta parecendo estar a 1 milhão de quilômetros de distância, seu coração pulando. O primeiro pássaro alcançou enquanto tocava a maçaneta, seu bico encontrando a macia pele da parte de trás do pescoço dela. Houve um agudo bicar e uma dor atrás de sua orelha direita. E Jill bateu nas agitadas asas que esfregavam suas bochechas, gritando enquanto furiosos berros a envolviam. Ela se debateu e o corvo a soltou, indo embora. São muitos! Fora! Fora! Fora! Ela fechou a porta e voltou para o corredor, caindo no chão. Ela ficou lá por um momento respirando. Nenhum corvo tinha escapado. Normalizando os batimentos cardíacos, ela se levantou e tocou o ferimento atrás da orelha. Seus dedos voltaram com sangue, mas não era nada grave. Por que eles atacaram? O que o botão fez? Ela lembrou do barulho elétrico ao apertar o botão, o som de um choque. A barra! Ela admirou quem fez a armadilha. Ao apertar o botão, uma corrente elétrica deve ter passado pela barra onde eles estavam. Ela nunca ouviu falar em corvos treinados para atacar, mas pensou em outra explicação. Alguém estava escondendo algo naquela sala. Para descobrir, ela teria que voltar lá. Eu posso ficar na porta e acertar um por um. Ela não gostou da ideia. Ela não confiava em sua mira e acabaria desperdiçando muitas balas. Só tolos aceitam o óbvio. Use a cabeça, Gilzinha. Ela sorriu um pouco. Era seu pai falando, fazendo-a se lembrar do treinamento que teve antes do Stars. Uma de suas memórias mais recentes era de se esconder nos arbustos do lado de fora de uma velha casa em Massachusetts, que seu pai tinha alugado, analisando as escuras janelas enquanto ele explicava como procurar uma possibilidade. Dick fez isso, fez disso um jogo, ensinando-a pelos 10 anos seguintes os melhores pontos de entrada. Tudo desde como remover cacos de vidro sem danificá-los até subir escadas sem fazer cracks. E ele também ensinou que toda charada tem mais de uma resposta. Matar os pássaros era óbvio demais. Ela fechou os olhos concentrando-se. Botões e retratos. Um jovem garoto, um bebê, um jovem homem, um homem de meia-idade, do berço ao túmulo. Berço ao túmulo. A resposta veio, deixando-a embaraçada pela simplicidade do enigma. Ela se levantou, pensando se os corpos já voltaram para a barra. Uma vez lá, ela não teria problemas para descobrir o segredo. Ela abriu a porta e ouviu o leve bater de asas, prometendo a si mesma ser mais cuidadosa. Apertar o botão errado nesta casa pode ser mortal. Rebecca, me deixe entrar. É o Chris. Algo pesado foi arrastado contra a parede e a porta abriu. Chris entrou, já tirando o diário do colete. Eu achei esse diário num dos quartos. Parece que houve algum tipo de pesquisa aqui. Não sei qual, mas... Virologia. Rebecca interrompeu, erguendo alguns papéis sorrindo. Você estava certo sobre ter algo de útil aqui. Chris pegou os papéis e deu uma olhada. Para ele, aquilo era uma língua estrangeira feita de números e letras. O que é isso tudo? DH5A, MCR... Você está olhando para um mapa de descendência, ela disse. Aquele é o de hospedeiro por criação genômica, contendo citosina metilada, ou resíduos de adenina, dependendo. Chris levantou a sobrancelha. Vamos fingir que eu não faço a mínima ideia do que você está falando e tente de novo. O que você achou? Rebecca corou levemente e pegou os papéis de volta. Desculpe, há um monte de coisas aqui sobre infecção viral. Isso eu entendo. Um vírus. Ele folheou o diário contendo a data do primeiro relato do acidente no laboratório. Em 11 de maio houve algum tipo de vazamento no laboratório desse lugar. Em 8 ou 9 dias a pessoa que escreveu isso se transformou numa daquelas criaturas lá fora. Rebecca arregalou os olhos. Diz quando os primeiros sintomas apareceram? Parece que sim. Em 24 horas, ele ou ela estava reclamando de coceira na pele. Inchaços e bolhas em 48 horas. Rebecca empalideceu. Isso é... Uou! Chris acenou. É, exatamente. Tem jeito de dizer se ainda pode infectar? Não sei mais informações. Tudo aquilo. Rebecca apontou para um baú cheio de papéis. É bem velho, uns 10 anos, e não há nada específico sobre a aplicação. Um aerotransmissível com esse tipo de velocidade e toxicidade, se ainda fosse viável, toda a Recon já estaria infectada. Não tenho certeza, mas duvido que ainda é contagioso. Chris aliviou. Nós temos que achar os outros, se algum deles passar pelo laboratório sem saber o que tem lá. Rebecca parecia chocada com o pensamento, mas acenou corajosamente e foi para a porta. Chris decidiu que, com um pouco de experiência, ela daria um ótimo membro do STARS. Mesmo sem arma, ela estava abandonando a relativa segurança daquela sala para ajudar os companheiros. Juntos, eles correram até a porta que dava no corredor verde água. Chris verificou a arma e virou para Rebecca. Fique perto. A porta que queremos é para a direita, no fim do corredor. Eu vou ter que atirar na fechadura. Tenho certeza de que há um ou dois zumbis por lá, e você vai ter que vigiar. Sim, senhor, ela disse, e Chris sorriu. Ele abriu a porta e a cruzou, apontando a arma para as sombras à frente e depois para a direita. Nada se moveu. Vamos. Ele cochichou, e eles correram pulando morto no meio do caminho. Rebecca passou a proteger a retaguarda enquanto Chris girava a maçaneta, ainda trancada. Ele se afastou da porta e mirou cuidadosamente. Atirar numa porta trancada não era tão fácil e seguro como nos filmes. Um ricochete no metal, a essa distância, poderia matar o atirador. Chris! Rebecca gritou. Ele olhou sobre o ombro e viu uma figura no fim do corredor, andando para eles. Chris pôde ver que a criatura estava sem um braço. Chris virou para a porta e atirou duas vezes. A madeira estilhaçou, tal como quadrado de metal. Puxando a maçaneta, a porta se abriu. Ele agarrou o braço de Rebecca, apontando para o zumbi. Fazendo meio caminho, ele parou no corpo caído. Chris observava. O zumbi se pôs de joelhos e enterrou sua mão no crânio do outro. Ele gemeu de novo, um úmido e frio som, e levou um punhado de massa cinzenta à boca. Chris voltou para Rebecca, fechando a porta. Ele examinou o corredor, notando as diferenças. À sua direita, a uns 6 metros, estava o corpo de um zumbi, sua cabeça arrebentada. Estava de pá para o ar, ensanguentado. À esquerda estavam as duas portas que Chris não tinha tentado. A que ficava no final do corredor estava aberta, revelando escuridão. Siga-me. Ele disse e foi até a porta aberta, segurando sua arma. Ele queria voltar para o hall principal com Rebecca, mas o fato de alguém do time ter passado por ali merecia uma olhada. Ao passarem pela porta fechada à direita, Rebecca hesitou. Tem o desenho de uma espada na fechadura. Ele manteve sua atenção na porta aberta, mas percebeu que haviam muitas maneiras de se perder por lá. Ele não achava que o resto do time ainda esperava por ele, mas suas ordens eram de voltar para o hall principal e relatar. Ele não devia levar uma recruta desarmada para um território desconhecido sem ao menos checá-lo. Chris suspirou, abaixando a arma. Vamos voltar para o hall principal. Nós podemos voltar aqui mais tarde. Rebecca concordou e juntos eles voltaram para a sala de jantar, Chris esperando ter alguém lá para encontrá-los. Barry apontou sua Colt para o zumbi e atirou, a bala explodindo a cabeça da criatura antes mesmo de alcançar sua bota. Respingos de sangue voaram em seu rosto enquanto o zumbi morria. De cara feia, ele secou o rosto com as costas da mão enquanto os pequenos riachos de vermelho desciam por entre os azulejos. Barry abaixou o revólver, sentindo seu ombro esquerdo. A porta lá em cima estava solidamente trancada. Olhando para o zumbi no chão, ele percebeu que teria de voltar e abrir outra porta. Se Chris tivesse passado por ali, aquele zumbi já estaria morto. Então onde ele está? Das 3 portas trancadas, Barry tinha escolhido a que dava término ao corredor. Ele saiu num pequeno e escuro corredor em U, que passava por um poço de elevador com grades antigas e terminava numa escada que descia. A branca cozinha, depois dela, parecia deserta. A bancada no meio da cozinha estava coberta de poeira e havia uma umidade nas paredes, sem sinais de uso recente, sem sinal de Chris. A porta do outro lado estava trancada. Ele ia voltar quando percebeu um rastro na poeira do chão, e o seguiu. Suspirando, Barry passou pelo zumbi morto. Uma última checada antes de subir e tentar a segunda porta. No fundo da cozinha, à esquerda, havia o mesmo posto de elevador protegido pelas grades fora de moda. Ele não chamou o elevador, mesmo porque o botão do andar de cima não tinha funcionado. Além disso, a ferrugem na grade de metal sugere que ninguém a usou por muito tempo. Ele se virou e voltou, pensando em Jill. Barry não gostava daquela casa. Era fria, perigosa e cheirava como um frigorífico de carne. Ele não é do tipo que se assusta fácil, ou deixa a imaginação fluir, mas metade dele sempre esperava ver um fantasma debaixo de um lençol branco e balançando correntes a cada curva. Houve um distante barulho atrás dele. Barry virou e apontou a arma ao acaso, seus olhos arregalados e boca seca. Houve outro barulho metálico, seguido por um baixo de maquinário. Barry respirou fundo, soltando o ar bem devagar. Não era um espírito sem corpo. Alguém estava usando o elevador. Quem? Chris e Wesker estão desaparecidos e Jill está na outra asa. Ele esperou onde estava, abaixando a arma. Se ele parar nesse andar, Barry terá uma boa mira caso alguém apareça na curva. Barry abriu esperanças. Pode ser um Bravo, ou alguém que vivia lá e pudesse dizer o que aconteceu. Com uma forte pancada, o elevador parou na cozinha. Um barulho de dobradiças de metal e depois passos. E o Capitão Wesker apareceu, seus óculos escuros e seu claro rosto. Barry abaixou a arma, sorrindo aliviado. Wesker parou onde estava e sorriu de volta. Barry, justo o homem que eu estava procurando. Ele disse. Deus, você me assustou. Eu ouvi o elevador vindo e pensei que fosse ter um ataque cardíaco. Barry parou, seu sorriso desaparecendo. Capitão, onde você tinha ido? Quando nós voltamos, você tinha sumido. Wesker sorriu mais. Desculpe por isso. Eu tive que tratar alguns assuntos. Você sabe, chamados da natureza. Barry sorriu de novo, surpreso pela confissão. preso em um território hostil e o cara foi dar uma mijada. Wesker tirou os óculos fazendo contato visual, fazendo Barry se sentir tenso de repente. O sorriso de Wesker parecia crescer. Parecia que todos os dentes estavam aparecendo. Barry, eu preciso de sua ajuda. Você já ouviu falar em White Umbrella? Barry balançou a cabeça negativamente, sentindo-se desconfortável por um segundo. White Umbrella é um setor da Umbrella Inc. Uma divisão muito importante. Eles são especializados em pesquisa biológica. A mansão de Spencer abriga seus laboratórios e recentemente houve um acidente. Wesker passou a mão na bancada central e se apoiou nela, falando tranquilamente. Essa divisão Umbrella tem alguns laços com a organização STARS. E há pouco tempo eu fui convidado para ajudá-los nessa situação. É uma situação bem delicada, sabe? Bem discreta. A White Umbrella não quer que um pingo de seu envolvimento escape. Agora eu devo ir para os laboratórios subterrâneos e dar o fim em algumas provas incriminadoras. Prova de que a White Umbrella é responsável pelo acidente que causou tantos problemas em Recon. O problema é, eu não tenho a chave para chegar aos laboratórios. Chaves, na verdade. E é aí que você entra. Eu preciso que você me ajude a achar essas chaves. Barry encarou por um momento, sua mente funcionando. Um acidente, um laboratório secreto fazendo experiências biológicas. Cães assassinos e zumbis soltos na floresta. Barry apontou seu revólver para o rosto sorridente de Wesker, abalado e nervoso. Você está louco? Você acha que eu vou te ajudar a destruir provas? Seu louco filho da mãe! Wesker balançou a cabeça, agindo como se Barry fosse uma criança. Ah, Barry, você não entende. Você não tem escolha. Veja, alguns amigos meus da White Umbrella estão agora do lado de fora da sua casa, olhando sua esposa e filhas dormindo. Se você não me ajudar, sua família vai morrer. Barry pôde sentir o sangue sair de seu rosto. Ele engatilhou sua Colt, sentindo um súbito ódio por Wesker. Antes de você puxar o gatilho, eu devo mencionar que se eu não der um retorno aos meus amigos em breve, as ordens são para ir em frente e matá-las. Kef, as meninas! Você está blefando. Barry disse, e o sorriso de Wesker finalmente desapareceu, seu rosto voltando a vestir a mesma máscara de sempre. Não estou, disse friamente. Atire. Depois você pode ir se desculpar nas lápides delas. Houve um silêncio por um momento. Então Barry vagarosamente desengatilhou a arma e abaixou, seus ombros desmoronando. Ele não podia, não iria arriscar. Sua família era tudo. Wesker acenou e tirou um molho de chaves do bolso. Há quatro peças de metal em algum lugar na casa. Cada uma tem o tamanho de uma xícara e tem um desenho em relevo num dos lados. Sol, lua, estrela e vento. Há uma porta dos fundos no outro lado da mansão onde elas devem ser colocadas. Ele desprendeu uma chave e a deslizou sobre a mesa para Barry. Essa deve abrir todas as portas do outro lado, ou ao menos as mais importantes, primeiro e segundo andar. Acha aquelas peças para mim, sua esposa e filhas ficarão bem. Barry pegou a chave, cansado e mais assustado do que nunca. Crazy, tio. Vão indubitavelmente querer te ajudar. Se você virou um deles, diga que a porta dos fundos que você descobriu pode ser a saída. Eu tenho certeza que eles ficaram felizes em trabalhar com seu confiável amigo, o bom e velho Barry. De fato, você deveria destrancar todas as portas para fazer um bom trabalho. Wesker sorriu de novo, um amigável meio sorriso que escondia suas palavras. Claro, você disse que me viu. Isso complicaria as coisas. Se eu tiver problemas, digamos, baleado pelas costas, bom, isso é tudo. E que isso fique só entre nós. A chave tinha um pequeno desenho, o peito de uma armadura. Barry a pôs no bolso. Aonde você estará? Ah, eu estarei por aí. Não se preocupe. Eu te aviso quando for a hora. Barry tentou esconder o medo em sua voz. Você dirá que estou te ajudando, né? Você não esquecerá de dar o retorno? Wesker virou e voltou para o elevador. Confie em mim, Barry. Faça o que eu mando e não há nada com que se preocupar. A grade do elevador abriu e fechou, e Wesker se foi. Barry ficou olhando o espaço vazio onde Wesker tinha estado, pensando em como escapar da ameaça. Não tinha jeito. Não tinha o que discutir entre sua honra e sua família. Ele podia viver sem honra. Ele voltou para a escada, determinado a fazer o necessário para salvar Kef e suas filhas. Quando tudo acabar, quando estiver certo de que elas estão a salvo, não haverá lugar para se esconder, capitão. Barry prometeu a si mesmo que o Wesker pagaria pelo que estava fazendo. Jill encaixou a pesada peça de cobre com uma estrela gravada em sua posição no diagrama, acima das outras três aberturas. A peça encaixou com um clique. Menos uma. Os corvos a viram andar pela galeria sem sair da barra, berrando ocasionalmente assim que ela resolveu o simples enigma. Eram seis retratos ao todo, do berço ao túmulo, do bebê recém-nascido até o homem velho. Ela presumiu que todos eles eram de Lord Spencer, apesar de nunca ter visto uma foto dele. A pintura final era o cenário de uma morte, um pálido homem deitado cercado por pessoas de preto. Quando ela apertou o botão do quadro, ou mesmo caiu da parede, empurrada por pequenos pinos de metal em cada canto. O quadro escondia um pequeno buraco forrado com veludo que continha a peça de cobre. Ela deixou a galeria sem mais problemas. Se os pássaros ficaram desapontados, ela não sabia dizer. Ela suspirou fundo o prazeroso ar da noite antes de voltar para a mansão, pegando o computador de Trent enquanto ia. Já dentro, ela passou por cima do corpo no corredor e estudou o mapa, decidindo aonde ir. Ela tinha que voltar por onde veio. Ela passou pelas portas duplas que davam acesso ao corredor cinza esverdeado com os quadros de paisagens. De acordo com o mapa, a porta única, bem à frente dupla, dava em uma pequena sala quadrada que dava em outra maior. Ela abriu a porta, apontando sua arma ao mesmo tempo. A sala era quadrada mesmo, e totalmente vazia. Abaixando a arma, Jill entrou na câmara, apreciando brevemente sua simples elegância enquanto andava para a porta direita. O lugar tinha um pé direito bem alto e paredes de mármore cor de creme com manchas douradas. Linda. E cara, no mínimo. Ela se lembrou dos velhos dias com Dick, todos os seus grandes planos e esperanças a cada investida. Isso era o que o dinheiro real podia comprar. Jill abriu a porta da direita. Uma rápida mirada e relaxou. Ela estava sozinha. Havia uma lareira à direita, abaixo de um tapete de parede ornado em vermelho e dourado. Em volta dela, havia um baixo e moderno sofá e uma mesa de centro oval em cima de um tapete laranja escuro de desenho oriental. E na parede de trás, uma espingarda estava suspensa por dois ganchos, brilhando com a luz do antigo lustre acima. Jill sorriu e correu pela sala, sem acreditar no que via. Por favor, esteja carregada, por favor. Assim que parou na frente dela, Jill reconheceu a marca. Armas eram seu forte, mas era a mesma que o Stars usava. Uma Remington M870. 5 tiros. Ela guardou a bereta e levantou a espingarda com ambas as mãos, ainda sorrindo. Mas o sorriso sumiu assim que os ganchos se moveram para cima. Ao mesmo tempo, houve um som mais pesado atrás da parede, como se metal estivesse mudando de posição. Jill não sabia o que era, mas não estava gostando. Ela girou rapidamente, procurando movimento na sala, mas estava tudo normal. Nada de pássaros, alarmes, luzes piscando, quadros caindo na parede. Aliviada, ela verificou que a arma estava completamente carregada. Ela vasculhou a sala, mas não achou mais munição. Não tinha mais nada de interessante lá. Jill foi para a porta, querendo voltar ao hall principal e contar as novidades para Barry. Ela tentou abrir todas as portas do primeiro andar desse lado da mansão. Se Barry fizer o mesmo do outro lado, eles podem partir para o segundo andar e terminar a busca pelos Bravos e os outros desaparecidos. E finalmente sair desse necrotério. Ela fechou a porta e andou pela sala quadrada esperando, assim que tocava a maçaneta, que Barry tinha encontrado Chris e Wesker. A porta estava trancada. Jill franziu, girando a pequena maçaneta dourada. Ela olhou o espaço entre a porta e a moldura. Lá estava. O grosso pino de metal da maçaneta e um outro bem sólido. O resto estava reforçado. Mas só tinha o buraco da chave para a fechadura. Poeira veio de cima enquanto o som de válvulas girando preenchia o lugar. Um ritmo ranger de metais em algum lugar atrás das paredes. O quê? Assustada, Jill olhou para cima. e sentiu seu estômago dar um nó, sua respiração presa na garganta. O alto teto estava se movendo, estava descendo. Ela correu para a porta da sala anterior, mas estava tão fixa quanto a outra. Essa não! Jill ficou em pânico. Ela voltou para a porta da saída, olhando para o teto. A 10 centímetros por segundo, ele atingia o chão, em menos de um minuto. Ele atingiria o chão. Jill apontou a espingarda para a porta, não se importando com quantos tiros seriam necessários. Seus lockpicks não funcionavam naquele tipo de fechadura. O primeiro tiro revelou o que já imaginava. A chapa de metal se estendia por toda a porta. Ela procurou uma resposta, mas sua mente estava vazia. Talvez eu possa enfraquecê-la, quebrá-la. Ela atirou na moldura de novo. O tiro arrancou madeira e quebrou o mármore, mas não o suficiente. O teto descia, agora menos de 3 metros acima dela. Ela será esmagada. Deus, não me deixe morrer assim. Jill, é você? Uma abafada voz veio do lado de fora. Barry! Me ajude, Barry! Derrube a porta agora! Jill gritou desesperada. Afaste-se! Jill saiu de perto assim que ouviu um pesado golpe atingir a porta. A porta se mexeu, mas não abriu. Outra pancada acertou a porta, 1,5 metros acima dela. Vamos, vamos! E o terceiro golpe fez pedaços de madeira voarem e a porta abrir. Barry apareceu na porta, seu rosto vermelho e suado, sua mão alcançando a dela. Jill pulou e ele agarrou seu pulso, literalmente tirando-a de suas botas. Eles caíram no chão, enquanto a porta era arrancada de suas dobradiças. Madeira e ferro se contorciam enquanto o teto continuava descendo, a porta fazendo uma série de cracks. Com um boom final, o teto encontrou o chão. Estava tudo acabado. Tudo tão quieto quanto um túmulo. Eles se levantaram, de olhando para a passagem. O lugar foi preenchido por algumas toneladas do que foi o teto. Você está bem? Barry perguntou. Ela não respondeu por um momento. Ela olhou para a espingarda que ainda estava em suas trêmulas mãos, lembrando-se de como estava certa sobre não haver armadilhas lá. E pela primeira vez, ela imaginou como iriam sair daquele inferno. Chris caminhou pelo tapete em frente à escada do hall principal. Rebecca, ao lado do corrimão, não tinha ninguém lá. De algum lugar na mansão, houve um pesado som. Eles levantaram a cabeça, escutando, mas era só. Não dava para saber de onde veio. Bom, isso nos leva ao plano B. Chris disse. Qual é o plano B? Chris suspirou. Sei lá, mas nós podemos começar checando a sala com a chave da espada. Talvez nós possamos achar mais informações enquanto o time não aparece. Um mapa ou algo mais. Rebecca concordou e eles voltaram pela sala de jantar, Chris na frente. Ele não queria expô-la ao perigo, mas não queria deixá-la sozinha, pelo menos no hall principal. Não parecia seguro lá. Assim que passaram pelo relógio de pêndulo, algo pequeno e duro quebrou sob os pés de Chris. Ele se abaixou e ergueu um pedaço de gesso cinza escuro. Haviam outros 3 por perto. Você viu isso da última vez? Ele perguntou. Rebecca balançou a cabeça, e Chris se agachou, procurando mais deles. Do outro lado da mesa estava uma pilha de fragmentos. Eles deram uma volta na longa mesa, parando em frente a um monte de destroços. Chris cutucou os pedaços com a ponta dos pés. Pelos ângulos e formas, aquilo deveria ter sido uma estátua. Mas agora é lixo. É importante? Rebecca perguntou. Talvez sim, talvez não. Vale uma olhada. Numa situação como esta, nós nunca sabemos o que pode ser uma pista. O tic-tac do relógio seguiu até a porta do corredor. Chris tirou a chave do bolso enquanto seguiam à direita. E pararam. A porta no fim do corredor estava fechada. Da última vez, ela estava aberta. Chris rapidamente empunhou sua bereta e se aproximou de Rebecca. Alguém deve ter passado por ela enquanto estavam no hall principal, reafirmando o sentimento de Chris que coisas secretas estavam acontecendo em volta deles. O zumbi atrás deles estava na mesma posição, olhando cegamente para o teto. Chris deu a chave a ela para poder vigiar o corredor. A porta foi destrancada e Rebecca abriu gentilmente a abriu. Chris sentiu que a sala estava segura mesmo enquanto acenava para Rebecca entrar. Era um piano-bar. O grande piano ficava na frente de uma bancada embutida, completa com banquetas ao seu redor. Mas era suave iluminação com as calmas cores que davam um ar de tranquilidade. Chris decidiu que era o melhor lugar que já encontrou até agora. Talvez um bom lugar para Rebecca ficar enquanto eu procuro pelos outros. Rebecca se encostou no empoeirado piano enquanto Chris olhava melhor a sala. Havia algumas plantas, uma pequena mesa e uma prateleira do outro lado mais ao fundo. Só tinha a porta a qual eles entraram. O lugar ideal para Rebecca se esconder. Ele se aproximou de Rebecca, escolhendo as palavras certas. Ele não queria assustá-la, deixando-a para trás. Ela sorriu para ele, parecendo mais jovem do que já era. Uma criança. Uma criança que se formou em menos tempo do que você para tirar a licença de piloto. Não a ajude. Ela é provavelmente mais esperta que você. Como você se sentiria ficando aqui enquanto eu dou uma olhada na casa? Faz sentido, ela disse. Eu não tenho arma e se você tiver problemas eu só vou te atrapalhar. Ela sorriu mais e adicionou. Mas se você for pego por um teorema matemático, não venha chorar no meu ombro. Chris riu, tanto pelo defeito quanto pela piada. Ela não era de se subestimar. Ele foi para a porta, parando ao tocar a maçaneta. Eu voltarei o mais breve possível. Tranque a porta e não fique andando por aí, tudo bom? Ela concordou e ele saiu da sala. Ele esperou a porta ser trancada e empunhou sua arma, seu sorriso desaparecendo assim que voltava pelo corredor. O cheiro piorava assim que se aproximava do zumbi morto, passando por ele para ver se o corredor continuava. E parou frio, olhando para o segundo corpo depois da curva, decapitado e coberto de sangue. Chris reconheceu suas feições como sendo de Kenneth J. Sullivan e sentiu raiva e determinação ao ver o Bravo morto. Isso está errado. Tudo errado. Joseph, Ken, provavelmente Billy. Quantos mais morreram? Quantos mais por causa de um estúpido acidente? Ele finalmente virou e voltou para o hall principal. Ele checaria cada porta que os outros poderiam ter usado e matar todos os zumbis que cruzarem seu caminho. Quando Chris saiu, Rebecca desejou-lhe boa sorte, voltando ao piano e sentando-se. Ela passou o dedo pelas teclas, se arrependendo de não ter trazido alguns daqueles papéis do baú. Ela não era tão boa em ficar parada, e não ter nada para fazer só piorava as coisas. Você poderia praticar, sua mente sugeriu, e Rebecca riu um pouco, olhando as teclas. Não, obrigado. Ela sofreu por 4 anos quando criança, antes de sua mãe a deixar em paz. Ela se levantou e procurou algo para deixá-la ocupada na sala. No bar só tinha alguns copos e guardanapos, todos com pó. Na prateleira da parede havia algumas garrafas de licor quase vazias e copos caros lacrados. Rebecca não era de beber, e agora não era uma boa hora para encher a cara. Suspirando, ela olhou o resto do lugar. Além do piano, não tinha muito o que ver. Na parede à sua esquerda estava uma única pintura de uma mulher, uma planta quase morrendo ao lado do piano. Uma mesa que se estendia da parede com copos de martini emborcados. Considerando isso, o piano estava parecendo mais interessante. Ela passou por ele e entrou na pequena abertura à sua direita. Duas estantes estavam lá, uma na frente da outra, vazias. Franzindo, ela se aproximou das estantes. A da frente estava vazia, mas a de trás... Ela empurrou a da frente. Não era pesada e se moveu com facilidade, deixando um rastro na poeira do chão. Rebecca olhou a estante de trás, desapontada. Uma velha trombeta, um pote de vidro e alguns vasos, e notas musicais de piano dentro de uma fina pasta. Ela viu o título e sentiu uma onda de saudades de quando tocava. Era Moonlight Sonata, uma de suas favoritas. Ela pegou os papéis amarelados, lembrando das horas que gastava tentando aprendê-la, quando tinha 10 ou 11 anos. De fato, foi esta música que a fez perceber que não levava jeito para ser pianista. Era uma bonita e delicada canção. Com as notas na mão, ela voltou e olhou para o piano, pensativamente. Ela não tinha nada melhor para fazer. Além disso, pode ser que os outros Stars apareçam aqui, perseguindo o terrível barulho. Sorrindo, ela tirou o pó do banco e se sentou, pondo as notas no apoio. Seus dedos acharam as posições corretas quase que instantaneamente. Era uma sensação confortável, uma boa mudança dentro dos horrores da mansão. Ela se sentiu relaxada assim que as primeiras notas acabaram com o silêncio, deixando a tensão e o medo ir embora. Ela ainda não era boa, seu ritmo desligado como sempre, mas ela tocou as notas corretamente. E a força da melodia mais do que maquiando a falta de delicadeza dela. Se as teclas não fossem tão duras... Algo se moveu ao lado dela. Rebecca pulou, pegando o banco enquanto virava, procurando o agressor. O que ela viu foi tão inesperado que a fez congelar por um momento, sem saber o que seus sentidos a diziam. A parede está se movendo. Quando as últimas notas foram tocadas, um trecho da parede à direita deslizou para cima, fazendo um gentil ruído. Ela não se mexeu, esperando algo terrível acontecer. Mas os segundos passaram e nada mais se moveu. Notas musicais escondidas. Uma estranha rigidez nas teclas. Como se estivessem conectadas a algum tipo de mecanismo. A estreita passagem revelou uma câmara escondida do tamanho de um closet de armário, suavemente iluminada, exceto pelo busto num pedestal. Estava vazia. Ela se aproximou da entrada e parou, pensando em armadilhas mortais e dardos envenenados. E se ela entrasse em alguma catástrofe... algo ruim acontecesse? E se a parede descesse e ela ficasse presa lá e Chris não voltasse? Rebecca esqueceu as consequências e entrou, olhando em volta cautelosamente. Se tinha perigo lá, ela não podia ver. As planas paredes eram da cor de café com creme. A luz vinha de uma pequena estufa à direita, um monte de plantas atrás de um sujo vidro que separava os dois ambientes. Ela foi até o pedestal no fundo, percebendo que o busto em cima dele era de Beethoven, compositor de Moonlight Sonata. O pedestal portava um grosso emblema dourado do tamanho de um prato. Ela se agachou, olhando para o emblema. Parecia sólido, com um desenho de um brasão. Parecia familiar. Ela tinha visto o mesmo desenho em outro lugar da casa. Na sala de jantar, sobre a lareira. É isso. Aquele era de madeira. Aquele sobre a lareira. Ela o viu quando Chris... estava examinando a estátua quebrada. Curiosa, ela tocou o emblema, passando a mão no desenho, e o agarrou com as duas mãos. O pesado emblema saiu facilmente, como se não pertencesse àquele lugar. E atrás dela, a parede começou a descer, fechando-a lá dentro. Sem hesitar, ela virou e colocou o emblema de volta na cavidade. E a parede abriu de novo. Aliviada, ela olhou para o emblema pensando. Alguém armou tudo isso para esconder o brasão, então tinha que ser importante. Mas como ela deveria removê-lo? Aquele sobre a lareira abre outra passagem secreta? Ou o da lareira é do mesmo tamanho? Ela não sabia, mas achava que sim. E que era a resposta certa. Se ela usasse um emblema de madeira para deixar a parede aberta e colocar o dourado sobre a lareira... Rebecca voltou para a sala sorrindo. Chris disse para ela ficar lá, mas ela não demoraria muito. Além disso, quando ele voltar, ela teria algo para mostrar. E provar que não era tão inútil apesar de tudo. Barry e Jill estavam de frente para a fechadura quebra-cabeça, respirando o limpo ar noturno. Do lado de fora, os grilos cantavam suas músicas. Depois do tremendo susto, Jill foi levada por Barry até a passagem coberta, sugerindo que o ar fresco a faria bem. Jill ainda estava apoiada na parede, respirando profundamente, enquanto Barry contava sua passagem pela casa. E quando ouvi os tiros, eu vim correndo. Ele sorriu para ela. Você teve sorte. Mais alguns segundos e você teria virado sanduíche de Jill. Jill sorriu também, mas percebeu um humor forçado nele. Estranho. Ela não pensava em Barry se apavorando no perigo. Será? Nós estamos presos aqui, não conseguimos achar o resto do time e essa casa pode acabar nos matando. Espero poder retornar o favor algum dia, ela disse suavemente. É sério, você salvou minha vida. Barry desviou o olhar, corando um pouco. Foi um prazer ajudar. Ele disse bruscamente. Seja mais cuidadosa. Esse lugar é perigoso. Jill acenou. Ela esteve muito perto da morte, mas precisavam encontrar Chris e Wesker. Então você acha mesmo que eles estão vivos? Acho que sim. Além disso, há um monte de zumbis mortos na outra asa da mansão. Todos com tiros certeiros na cabeça. Deve ser Chris, apesar de eu ter matado mais alguns escada acima. Barry olhou para o diagrama na parede. Essa estrela já estava aí. Jill franziu, surpresa pela repentina mudança de assunto. Chris era um dos amigos mais próximos de Barry. Não, Eu a achei em outra sala com uma armadilha. Esse lugar deve estar cheio delas. De fato, nós poderíamos procurar o Wesker e Chris juntos. Barry balançou a cabeça. Eu não sei. Tem um monte de salas e nossa prioridade é achar uma saída. Se nós separarmos agora, nós podemos achar o resto das peças e procurar Chris ao mesmo tempo. E o Wesker? Jill teve uma impressão de que ele não se sentia confortável. Ele se virou para estudar o diagrama, mas parecendo querer evitar contato visual. Além disso, ele disse, nós sabemos o que fazer agora. Enquanto estivermos usando a cabeça, nós ficaremos bem. Barry, você está bem? Você parece cansado. Não era a palavra certa, mas foi a única que veio à sua mente. Ele suspirou, finalmente olhando para ela. Ele parecia cansado, olheiras e ombros encolhidos. Não, eu estou bem. Só preocupado com Chris, sabe? Jill acenou, mas não acreditava que era só isso. Desde que a salvou, ele tem agido tensamente. Ela sabia que podia estar se precipitando, mas mesmo assim decidiu não falar sobre o computador de Trent. Barry parecia ter uma ligeira ideia de como é a mansão, então ele não precisava da informação. Isso aí, continue racionalizando. Daqui a pouco você estará achando que o Capitão Wesker planejou tudo isso. Jill riu internamente, enquanto se desencostava da parede. Os dois voltaram para a mansão andando. Ela suspirou mais um pouco antes de entrar. Barry empunhou sua Colt e a recarregou, suas expressões amargas. Acho que vou voltar para a Asa Oeste, ver se pego o rastro de Chris. Ele disse. Você quer subir e procurar as outras peças? Assim poderemos cobrir todas as salas e depois voltar para o hall principal. Jill concordou e Barry abriu a porta, as enferrujadas dobradiças rangendo. Você vai se dar bem. Ele disse, pondo a mão no ombro dela e a conduzindo para dentro. Assim que a porta fechou, ele levantou a mão numa casual continência, sorrindo. Boa sorte. Antes dela poder responder, ele se virou e correu para a porta dupla no fim do corredor. Jill estava só de novo. Não era sua imaginação. Barry estava escondendo algo dela. Mas era algo para se preocupar. Ou ele só estava tentando protegê-lo. Talvez ele achou Chris ou Wesker mortos e não quis me contar. Esse desagradável pensamento explicaria seu estranho comportamento. Ele queria sair da casa, mas o mais rápido possível, e mantê-la longe da Asa Oeste. E do jeito que ele se fixou no quebra-cabeça da fechadura, parecia estar mais preocupado com a saída do que com Chris ou Wesker. Ela olhou para os dois corpos no chão, no meio das poças de sangue. Ela devia estar procurando um motivo que não existia, ou talvez Barry estaria assustado. Como se a morte pudesse chegar àquele lugar. A qualquer momento. Talvez eu pudesse parar de pensar nisso e trabalhar. Achando ou não os outros, ele está certo em sair daqui. Nós temos que voltar para a cidade e deixar as pessoas saberem o que aconteceu aqui. Jill andou para a segunda porta à direita, armada. Ela chegou até aqui e poderia ir mais longe. Tentar revelar o mistério que tirou tantas vidas. Ou morrer tentando. Sua mente pensou suavemente. Forrest Speyer estava morto. O sorridente garoto do sul, em suas estranhas roupas, se foi, deixando para trás um ensanguentado corpo encostado na parede. Chris olhou para o cadáver, os distantes sons da noite na sacada do segundo andar. Era um som fantasmagórico, mas Forrest não podia ouvi-lo. Forrest nunca mais escutará nada. Chris se agachou, cuidadosamente tirando a bereta dos dedos de Forrest. Ele prometeu que não iria olhar, mas ao alcançar o cinto do morto, Chris fixou na terrível escuridão que os olhos do Bravo um dia estiveram. Jesus, o que aconteceu com você? O corpo do Bravo estava coberto por ferimentos, com cerca de 2 a 3 centímetros, cercados por carne e sangue, como se tivesse sido esfaqueado centenas de vezes. Cada corte mostrando pele e músculo. Parte de suas costelas estavam expostas, traços brancos no meio do vermelho. Sua face sem olhos era o próprio horror, como se o assassino quisesse sua alma também. Haviam 3 clipes de bereta no bolso de Forrest. Chris os colocou em seu bolso e se levantou, desviando o olhar. Ele olhou para a escura floresta, suspirando, tentando achar alguma explicação, mas não conseguiu. Antes, no hall principal, Ele tinha decidido ver quais portas estavam destrancadas, mas quando viu as marcas sangrentas de mão no estreito corredor do segundo andar, e os gritos dos pássaros, ele prosseguiu. Corvos. Pareciam corvos. Um bando inteiro. Um assassino de verdade. Um bando de corvos, zumbis, corvos assassinos. Ele piscou, agachando-se de novo, estudando os ferimentos. Tinham dezenas de pequenos arranhões entre os cortes mais sérios, arranhões e linhas padronizadas. Unhas, garras. Assim que o pensamento lhe ocorreu, Chris ouviu um revoltoso bater de asas. Ele se virou ainda com a arma de Forrest, na mão, que de repente ficou gelada. Um monstruoso pássaro estava apoiado no parapeito a uns 60 centímetros de distância, olhando Chris com brilhantes olhos negros. Suas feições contrastavam com seu corpo inflamado e uma tira vermelha e úmida pendurada em seu bico. O pássaro virou a cabeça e soltou um tremendo grito, o pedaço da carne de Forrest caindo no chão. De todos os lados, a resposta ao grito encheu o ar. Houveram furiosos barulhos de asas enquanto sombras escuras saíram de cima da calha, berrando. Chris correu, a imagem de Forrest morto em sua mente enquanto fugia. Ele voltou para o estreito corredor e fechou a porta, adrenalina pulsando em seu corpo. Ele suspirou de novo e depois seu coração voltou ao normal. Os gritos dos corvos ficavam mais distantes. Eles se foram. Jesus, como eu fui burro, burro, burro. Se não tivesse chocado tanto com a morte do amigo, Chris teria feito a conexão entre os pássaros e os ferimentos antes, ou ter percebido os comedores de carne que o observavam. Ele voltou pela porta que dava no hall principal, bravo consigo mesmo. Aquilo não era um jogo onde podia começar de novo se cometesse um erro. Pessoas estavam morrendo, seus amigos estavam morrendo. E se você não tomar mais cuidado, acabará se juntando a eles. Um outro corpo jogado em algum corredor. Chris voltou para o segundo andar do hall principal, indo na direção das escadas enquanto colocava a arma de Forrest no cinto. Pelo menos Rebecca já pode se defender. Chris? Assustado, ele olhou para baixo e viu Rebecca na base dos largos degraus sorrindo. Ele desceu as escadas. O que aconteceu? Está tudo bem? Ainda sorrindo, Rebecca ergueu uma chave prateada assim que ele a alcançou. Eu achei algo que você... pode usar. Ele pegou a chave, notando o desenho de um escudo gravado nela antes de colocá-la no bolso. Rebecca estava empolgada, seus olhos brilhando. Depois que você saiu, eu toquei o piano e uma passagem secreta abriu na parede. Havia um emblema dourado lá dentro e eu troquei pelo da sala de jantar. O relógio de pêndulo se moveu. E essa chave estava atrás dele. Ela parou de falar, seu sorriso desaparecendo enquanto estudava o rosto dele. Eu sinto muito. Eu não devia ter saído, mas eu achei que pudesse te achar antes que fosse longe demais. Não se preocupe, ele disse, forçando um sorriso. Só estou surpreso em vê-lo. Veja, eu achei algo um pouco melhor do que um inseticida. Chris deu a bereta para ela, junto com alguns clipes. Rebecca pegou a arma olhando para ela. Quando olhou para cima de novo, seu olhar ficou sério e intenso. De quem era? Chris pensou em mentir, mas viu que ela não acreditaria, e de repente percebeu o que o fazia ser tão protetor. Claire. Isso. Rebecca o fazia lembrar de sua irmã, Claire, de seu sarcasmo adolescente, e pela leve semelhança com a qual usava um cabelo. Olha, ela disse. Eu sei que você se sente responsável por mim e eu admito que sou um pouco nova nisso. Mas eu faço parte de uma equipe e esconder os fatos pode acabar me matando. Então, de quem era? Chris olhou por um momento e suspirou. Ela estava certa. Forrest. Eu achei no lado de fora. Ele foi morto por um bando de corvos. Kenneth também está morto. Uma súbita angústia passou pelos olhos dela, mas acenou firmemente, mantendo seu olhar no dele. Certo. Então o que faremos agora? Ele subiu a escada, esperando não estar cometendo outro erro. Acho que podemos tentar outra porta. Wesker não ouviu muito da conversa entre Barry e Jill, mas depois do abafado boa sorte do Sr. Burton, ele ouviu a porta abrir e fechar em algum lugar perto. E um pouco depois, o pesado som de botas contra a madeira seguido por outra porta fechando. O corredor do lado de fora ficou vazio. Parece que achei a sala certa para esperar. Ele usou a chave de capacete para se trancar numa pequena sala de estudo, o lugar perfeito para monitorar o progresso do time. Não só podia ouvi-los vir e voltar, como era capaz de ir direto para o laboratório. Ele segurou a peça do vento sob a luz da luminária da mesa, sorrindo. Foi muito fácil, muito mesmo. Ele tinha passado pela estátua depois de conversar com Barry, e lembrou que ela tinha um compartimento secreto. Para não perder tempo procurando, ele simplesmente a jogou do segundo andar da sala de jantar. Ela não continha nenhuma das peças, mas sim uma joia brilhante. Azul. Havia outra sala perto da de jantar, onde ficava a estátua do busto de um tigre com um olho vermelho e outro, ambos os olhos... Um tigre com um olho vermelho e outro azul, um dos mecanismos que se lembrou de uma visita. Uma rápida olhada na estátua confirmou sua suspeita. Ambos os olhos estavam faltando. Quando ele colocou o azul no lugar certo, o tigre girou e mostrou uma das peças. Com isso, Wesker ficou um passo mais perto de completar a sua missão. Quando as outras três estiverem no lugar, eu vou esperar eles começarem a procurar pela última, e depois passar pela porta. Ele pensou em ver o diagrama, mas mudou de ideia. A casa era grande, mas não tão grande, e não era necessário correr o risco de ser visto. Além disso, ele ainda não... Ele pensou em ir ver o diagrama, mas mudou de ideia. A casa era grande, mas não tão grande, e não era necessário correr o risco de ser visto. Além disso, eles ainda não devem ter achado outra peça. Quando tinha ido pegar a joia, ele quase deu de cara com Chris na escada. Chris tinha achado a recruta e estavam procurando por pistas. Além disso, essa sala é confortável. Talvez eu cochile um pouco enquanto eles se viram. Ele se inclinou na cadeira da mesa, contente pelo que fez até agora. O que poderia ter sido um desastre estava ficando bom, graças a alguns planos de sua parte. Ele já achou uma das peças, tinha Barry e Jill trabalhando para ele, e teve a grande sorte de se deparar com Ellen Smith enquanto esteve na biblioteca. Epa. É a doutora Ellen Smith. Muito obrigado. Depois de achar a peça do evento, ele foi até a biblioteca para checar a pequena sala de onde se podia ver o heliporto. A porta estava bloqueada por uma estante. Uma rápida procura não revelou nada de útil, e quando ele decidiu ver a sala dos fundos, o Dr. Smith apareceu para cumprimentá-lo. Wesker esteve tentando arranjar um encontro com ela desde que foi movido para Rackham, atraído por suas longas pernas e por seus platinados cabelos loiros. Ele sempre tendeu a loiras, principalmente as espertas. Ela não só o ignorou várias vezes, como nunca foi gentil sobre isso. Quando ele a chamou de Ellen, ela friamente o informou que era sua superior e uma doutora, e queria ser tratada como tal. Se ela não fosse tão atraente, ele nunca teria se incomodado com isso. Mas agora, como a sua beleza desapareceu, doutora Ellen... Wesker fechou os olhos, sorrindo, revivendo a experiência. Foi o cabelo loiro que a entregou enquanto saía de trás da estante, gemendo e indo atrás dele. As pernas dela ainda eram longas, mas perderam quase todo o seu charme, sem mencionar a pouca quantidade de pele. Que agradável perfume você está usando, Dr. Smith. Ele tinha dito. Depois dos dois tiros na cabeça, e ela caiu. Wesker não gostava de se achar um homem superficial, mas atirar naquela mulher foi maravilhoso. Não, profundamente gratificante. Quem sabe eu acho a praga do Sarton nos laboratórios. Depois de alguns momentos, Wesker se levantou e se espreguiçou, virando para dar uma olhada nos livros da prateleira atrás dele. Ele estava ansioso para sair de lá, mas vai levar um tempo para que os outros encontrem as peças. Não havia nada que pudesse apressá-los. Ele tinha que se ocupar. Ele franziu, tentando entender os títulos técnicos. Um dos livros se chamava Pagemides Alpha Complementation Vectors, ou Fagemidas, Complementação Alpha de Vetores. O do lado era cDNA Libraries e Electroporesis Conditions, Bibliotecas de cDNA e Condições de Eletroforese. Textos de Bioquímica e Diários Médicos, ótimo. Talvez ele dê uma cochilada. Só de ler os nomes já estava dando sono. Seu olhar passou por um espesso livro sozinho, em uma prateleira inferior, em uma capa vermelha de couro. Ele o pegou, agradecido em ver um título que poderia ler, mesmo sendo tão idiota como Eagle of East, Wolf of West, Águia do Leste, Lobo do Oeste. Espere. É a mesma coisa escrita na fonte. Não podia ser. Os cientistas estavam loucos, mas não iriam lacrar o laboratório. Não tinha motivos para isso. Ele abriu o livro quase desesperadamente, rezando para estar errado. E suspirou com raiva para o que estava nas fingidas e coladas páginas do livro. Um medalhão de latão com uma águia entalhada no compartimento cortado do livro. Parte de uma chave para outra das fechaduras malucas de Spencer. Era o auge de uma cruel piada. Para sair da casa, ele precisava das peças do diagrama. Uma vez no jardim, ele terá que passar por uma série de túneis subterrâneos que terminavam em outra parte do jardim, onde uma velha fonte marcava a entrada dos laboratórios subterrâneos. A fonte era uma das mais fantásticas criações de Spencer, uma maravilha da engenharia que poderia ser aberta e fechada para esconder os subterrâneos. Isso se você tiver as chaves. Dois medalhões de latão, um com uma águia, outro com um lobo. Achar a da águia significa que o laboratório estava fechado. E isso significa que o lobo pode estar em qualquer lugar, e que suas chances de passar pela fonte caíram para algum lugar perto do zero. Furioso, ele pegou a medalha e jogou o livro na mesa, acertando a luminária e pondo a sala em total escuridão. Seu plano estava arruinado, exceto que um dos outros acha a medalha do lobo. Isso quer dizer mais risco, mais busca, e a chance de que um deles chegue no laboratório antes dele. Nervoso, Wesker ficou de pé, no escuro, com as mãos fechadas, tentando não gritar.